andando no mundo sozinho, sem direção. Assim vai o homem sem Deus, é só ilusão. Buscando razões pra viver e ser feliz, tentando preencher o vazio do seu coração. Procurando provar de tudo, procurando prazer. Você só se esqueceu de buscar a Jesus. Vagando nos bares, esquinas, na escuridão. Assim vai o homem sem Deus cair no abismo. Procurando ele ser feliz, procurando fugir. Mas nada além de Jesus vai ser legal pra você. Procurando ele ser feliz, procurando fugir. Mas nada além de Jesus vai ser legal pra você. Mas nada...